Pacheco marcou os dois gols espanhóis aos 12 e o último já aos 88 minutos, apenas dois do final, enquanto que Ruben Pinto assinalou o golo luso. Apesar da derrota, a tarde não foi completamente má para Portugal, já que no outro jogo do grupo, Itália e Croácia empataram a zero. Assim, os comandados de Ilírio Val continuam a pender de si próprios para atingir o objetivo das meias finais e de apuramento para o Mundial de Sub-20, apuram-se os três primeiros. Para isso, Portugal só precisa de empatar frente à Croácia na última jornada deste grupo. Miguel Veloso iria sair para o Génova por 7,5 milhões de euros, mas o Sporting recusou. O clube de Alvalade rejeitou no início deste mês a referida proposta pelo passe do internacional português. Apesar de se tratar de um negócio muito vantajoso em termos salariais, Veloso não se mostrou particularmente incomodado com a recusa leonina, até porque, segundo declarações reproduzidas pela imprensa italiana, as aspirações do médio vão muito além de um clube da dimensão do Génova. Os contactos foram verdadeiros, mas recusei porque adoro jogar no Sporting. Se, no futuro, surgir a oportunidade de jogar no estrangeiro, vou avaliar essa oportunidade, mas terá de ser num clube de topo, assegurou o jogador dos Leões. Quem poderá ainda sair até o encerramento do mercado a 31 de agosto é Yannick Jalot. O jovem atleta pode transferir-se para Inglaterra, onde vários clubes seguem as prestações do jogador. O Tottenham é um dos emblemas que já manifestou interesse, mas as conversações estão ainda em fase embrionária, admitindo-se que os próximos dias possam trazer novos desenvolvimentos sobre esta matéria. O Sporting está nos Estados Unidos, joga hoje contra o Celtic e vai participar durante o próximo fim de semana no World Series Challenge, um torneio que conta precisamente com a participação do clube londrino, o Tottenham. Jorge Fochinle deve mesmo deixar o Futebol Clube do Porto. A contagem decrescente está em curso. Na Alemanha, Félix Magath, técnico do Schalke 04, afirmou que o lateral azul e branco é um jogador muito interessante. É o alvo primordial para cobrir a saída de Westermann para o Hamburgo. A base negocial deverá rondar os 7,5 milhões de euros. O empresário do Uruguai, Isidoro Jiménez, afirmou que Fochinle é jogador do Porto com contrato até 2013, mas está à espera de uma proposta concreta e ela vai chegar. Provavelmente a saída do atleta não será para qualquer clube que tenha sido comentado, referiu o agente, deixando assim no ar a hipótese de alguma surpresa de última hora. Em França, novo escândalo relacionado com personalidades ligadas ao futebol. Os internacionais Franck Ribéry e Karim Benzema são acusados de manterem relações pagas com uma prostituta menor de idade. Os dois jogadores foram constituídos arguídos por um juiz de instrução, mas libertados ontem, ao fim da tarde. O médio ofensivo do Bayern Munique e o seu cunhado, 21 anos, e o avançado do Real Madrid viram-se envolvidos na investigação de um processo de proxenetismo, tendo como cenário um bar próximo dos Campos Elíseos, onde terão contratado os serviços da então menor Zaia. Os factos em inquérito remontam a 2008, a altura em que Zaia teria 16 anos. Os jogadores incorrem numa pena que pode ir até aos 3 anos de prisão, e uma multa de 45 mil euros. Um jogador paraguaio foi suspenso por 27 partidas. O Tribunal de Penalidades do Futebol Chileno suspendeu hoje José Pedroso, do Rangers, que no passado fim de semana agarrou pelo pescoço o árbitro Marcelo Miranda, depois de ter sido expulso no jogo frente ao Deportes Concepción. Pedroso, 28 anos, disse que era a terceira vez que o mesmo árbitro o expulsava nesta temporada, e que já tinha recebido outros cartões, daí a sua expulsão. Ángel Boto, presidente do órgão disciplinar da Associação Nacional de Futebol Profissional, explicou que os 27 jogos de suspensão se deveram a 20 por ter agarrado o árbitro, 5 pela segunda tentativa e os restantes pela própria expulsão. O dirigente referiu ainda que Pedroso deverá cumprir o castigo no Chile ou noutro país qualquer onde for contratado. Segundo as normas da FIFA, a Federação Chilena está obrigada a comunicar a existência da sanção e o que falta cumprir a qualquer outra que solicite o passe do jogador. Portugal vai ter a maior comitiva de sempre em Campeonatos de Europa de Atletismo ao ar livre. Em Barcelona, a comitiva lusa vai apresentar 42 elementos, revelou na segunda-feira o selecionador nacional José Barros. Num lote de 42 atletas, o Sporting é o clube mais representado com 12 elementos, Segue-se o Maratona Clube Portugal com 6. Assim foram superados os 40 desportistas em Munique 2002. A competição deste ano decorre entre 27 de julho e 1 de agosto. Portugal não vai subir de divisão no Campeonato da Europa de Sub-20 de basquetebol. Ontem a Turma das Esquinas perdeu diante da Suécia por 79-87 e ficou assim arredada dos primeiros lugares do grupo. Ao intervalo já se fazia sentir a diferença de valores para o conjunto nórdico. A Suécia ganhava por 50-37. Os jovens lusos ainda só conseguiram um triunfo na segunda fase de grupos, constituídos por 6 equipas, onde apenas os dois primeiros classificados seguem para as meias-finais. Entretanto, na seleção sénior, uma vitória e uma derrota contra Israel, em particulares de preparação para a qualificação do Europeu 2011, em Rio Maior, na segunda-feira a equipa lusa ganhou por 85-76, mas ontem a seleção israelita desforrou-se, venceu por 100-86. Já é conhecido o calendário do próximo Campeonato Nacional de Handball. O sorteio do Handball 1 realizou-se na segunda-feira nas instalações da Rádio e Televisão de Portugal, em Lisboa, e ditou que o jogo grande da primeira jornada, a 11 de setembro, vai colocar no mesmo recinto Porto e Madeira SAD. Ainda na ronda inaugural, jogam São Bernardo Sporting, Benfica com Leixo 7 Fontes, Belenenses Sporting da Horta, Águas Santas ABC e Samamed Chico Handball. Em março, as 12 equipas vão ser divididas em dois grupos. Os primeiros 6 competem pelo título, os outros 6 lutam pela permanência no escalão principal. Também na segunda-feira foi apresentado o percurso da Volta a Portugal em bicicleta deste ano. Viseu e Lisboa trocaram os papéis em relação ao ano passado. A primeira cidade recebe o arranque, a segunda o final, ao melhor estilo das grandes voltas. No traçado não houve um lugar para a zona sul do país. Vão ser 1.613 km, divididos por 11 etapas, um prólogo e mais 10 tiradas, 16 equipas e 144 corredores. Destaques para a 4ª etapa, dia 8 de agosto, a chegada à Senhora da Graça, a 7ª, dia 12, chegada à Ceia, passagem pela Serra da Estrela, e no dia 14, no penúltimo dia, vai haver um contrarrelógio individual de 32,6 km entre Pedrógão e Leiria. A crise não deixa que a prova seja mais longa, explicou o diretor da prova, Joaquim Gomes. O galego David Blanco, vencedor em 2009, é o favorito para a edição número 72 da Prova Rainha do Ciclismo Português. Começa a 4 de agosto, em Viseu, no dia 15, termina 10 anos depois, em Lisboa, onde Vítor Gamito saiu vencedor em 2000. Ainda no ciclismo, mas em França. Houve polémica na etapa 15, igualmente na segunda-feira. Na luta na montanha entre os 5 primeiros a geral, Andy Schleck foi obrigado a parar quando saltou a corrente da sua bicicleta, ao iniciar um ataque na subida para o Port de Valais a 22 km da meta. Enquanto recolocava a corrente, o homem da Saxo-Bank perdeu cerca de 30 segundos para os rivais, que ignoraram o azar do luxemburguês. Alberto Contador foi o mais beneficiado, partiu logo para a frente. Contador da Astana passou a vestir a camisola amarela do Tour, com 8 segundos de vantagem sobre Schleck, e no final foi aplaudido pelos espanhóis, mas assobiado pela restante assistência que o criticou pela falta de desportivismo. Após a tirada, o espanhol disse não ter visto o azar de Schleck e durante a noite publicou um vídeo com um pedido de desculpas. Andy Schleck não poupou críticas ao espanhol e a quem o acompanhou na fuga. Eu não gostava de ganhar vantagem numa situação destas. Tenho certeza que eles não ganhariam o prémio Fair Play, disse Schleck. Morreu o judoca internacional português Tiago Alves. O jovem atleta faleceu ontem à noite, vítima de cancro, informou a Federação Portuguesa de Judo. Tiago Alves, de 18 anos, competiu em abril na Taça da Europa de Esperanças, na Estónia, onde alcançou a medalha de bronze e os mínimos para os campeonatos europeus e mundiais. Também este ano, em fevereiro, o judoca da Académica de Coimbra, que competia na categoria menos de 66 kg, chegou ao bronze nos campeonatos nacionais de sub-20. O judo a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!